3305 para copiar. Prossiga, 3305. Autorizado para Recife 390 na Polisc 58, decola curva esquerda, saída PUC, transição Aracaju, aciona 5070 e o controle 19.35. Recife 390, informa Risco 58, PUC Aracaju, curva esquerda, 5070, transponder 1935, tá? 3305. Quando possível, está pronto para o pushback acionamento 612. Que após a passagem da aeronave Trip aí pela sua direita, que está entrando no pátio, está livre. Mati, após a passagem da aeronave da Trip, está livre o pushback acionamento, tá? 3305. Condor 077, ready for departure. Roger, clear to line up and take off runway 10, wind is 160 degrees 6 knots. Clear line up and take off runway 10, Condor 077. Condor airborne at 12, call now 109 at 35. 119 at 35, Condor 077, bye bye. Bye. Apache, hello, Condor 077 airborne, 2000 climbing, number 310 on the Momo departure. Good evening, Gudo 077, climb maintain, flight level 310, performing Momo departure. Roger, climbing, maintaining, level 310, Momo departure. Botan 3305 para táxi, 83 o nosso POV. Autonomia 3 horas e 45, está terminando Natal. Gente, livre táxi, um ponto de espera pronto a decolagem. Livre táxi, chamando ponto de espera pronto a decolagem, Botan 3305. Autorizado 3305, alinhar e decolar pistão 10, vento 1, 50 graus, 8 na oeste. Alinhar e decolar 10, tá, 3305. Boa noite, estou em Salvador, Azul Alfa, Azul Eco. Alfa, Azul Eco, prossiga. Boa noite, Três Salvador. Alfa Azul Eco solicita reboque do Finger 1 para o Pátio 3. Ok, tá autorizado a empurrar a aeronave, chame quando for começar a puxar alguém. Ok, Azul Eco, seguinte. Condor 077, call now Recife, 12685, backup 12545. Condor 077, over to Recife, 128.5 or 12545. 126.85, backup 12545. Okay, 12685 or 12545, Condor 077, bye bye. Boa noite. Controle Salvador, T3305, boa noite. Boa noite, 3305, suba ao 390, saída Puca, vigilância. Sente, Puca, pode falar, Aracaju, da presente, T3305? Mantenha a saída, T3305. Ah, sente, T3305, aguardando então, quando possível, Aracaju. Desvio pro de Jamo, 3305. Após desvio, Jamo. Salvador, Alfa do Leco, pronto para início de reboque, tem uma confirmação para início? Confirme. Alfa do Leco, pronto para início de reboque. Zé Taracaju, T3305, obrigado. Alfa do Leco, também no reboque, até o Pátio 2, não me escuta. Ok, Zuleco, sente. Chame Recife, 12685, alterna 12545. 12685, obrigado, bom serviço. Muito obrigado. Bravador approach Argentina 1910, boa noite, at 195, coming down to 152. Argentina 1910, boa noite, descent at level 50, QNH 1014, Mari arrival, and do you have the achieved information? Yes, we have information, descent 50, Mari arrival for runway 10, Argentina 910, QNH 1014. Salvador, boa noite, 3178, informação alta. 3178 para Maceió, 330, nível, aguarde cópia, ajuste no 0, no 4. Guarda, vem 14. Salvador, Alfa Zulu Eco, finalizando o reboque para a parte 3, muito obrigado, boa noite. Sente Zulu Eco, frequência livre. Salvador, muito boa noite, agora no 074, puxa de acionamento no 03. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, chama o 074. Posso localizar o cost? 2001014, report localizer cost, 1910. Now we fly heading Duna intersection. Argentina 1910, maintain Mario arrival. Roger, maintain your arrival. C3178, pronto, cópia. Vai, escuta, prossiga. Autorizado para Maceió, nível 330, na Palisque 58. Decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5075, controle 19 decimal 35. Alta Mercado Maceió, nível 330, via Peru 58, decolada 10, por esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5075, controle 119-35, da 3178. Um ativo, chame para o puxa acionar. Camarão. Controle Salvador, Webjet 6701, descida para o 160, ciente da Alfa, transfere. Webjet 6701, desça para o nível 050, a chegada a mar e o ajuste no 014. Para 050 no 014, na mar, Webjet 6701. Salvador, boa noite, Gol 9606. Boa noite, Gol 9606, desce para o 060, chegada Mar, 1014, ajuste. 060 na Mar, 9606 com 1014. O Gol 9074 para o táxi com 193 a bordo, 353 alternando galeão. Siga o táxi, à direita, tem um ponto de espera da 10 na Charlie, chama pronto para decolagem. Direita, chama pronto para decolagem, 10074.